Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Um montante de 168 bilhões de reais é o que poderia ser gerado para a economia brasileira em 10 anos com a implantação de parcerias público-privadas nos parques nacionais do país para exploração da atividade turística. É o que revela um estudo entregue nesta semana ao Ministério do Turismo e encaminhado também ao Ministério do Meio Ambiente. Um dos exemplos ilustrados no estudo é o do Parque Nacional do Iguaçu, que foi o primeiro a explorar o modelo no Brasil, com um contrato de concessão para exploração das visitas turísticas pela concessionária Cataratas S.A., que hoje explora também o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Parque Marinho de Fernando de Noronha. Tanto no meio turístico como no setor ambiental, no entanto, não há consenso em relação ao sistema de parcerias. No caso aqui de Foz do Iguaçu, por exemplo, um dos questionamentos é em relação aos preços e também à circulação de veículos de turismo privativo e táxis na estrada que dá acesso às cataratas. Em Jericoacoara, no Ceará, moradores são contra o projeto que prevê, mediante concessão, a instalação de hotéis e estruturas de apoio no interior da unidade de conservação. Já em outras partes do país, outros parques nacionais brasileiros, abandonados pelo poder público e em risco de degradação, as parcerias público-privadas são mais do que bem-vindas. Nos Estados Unidos, onde o modelo é amplamente utilizado e alguns parques nacionais mais parecem parque de diversões devido ao exagero no enfoque comercial, um levantamento divulgado pela administração dos parques nacionais dos Estados Unidos revela que somente no ano passado as visitas aos parques geraram 14 bilhões e 600 milhões de dólares em faturamento, isso para as comunidades situadas no entorno de 100 quilômetros das unidades, sendo responsáveis também por 237 mil postos de trabalho. No CBN Turismo deste sábado, traremos uma reportagem especial sobre o panorama das parcerias no Brasil, com o objetivo de debatê-las e lançar um olhar mais apurado sobre o assunto. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook.com/cbnfoz e também nosso site na internet cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 2 de agosto de 2014. Bom dia. Após 12 meses de contrato, consultor Rui Carvalho deixa o cargo de superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau. Novo pacote de incentivo à aviação regional proposto pelo governo federal pode trazer prejuízos ao aeroporto de Foz do Iguaçu. Projeto resgata memórias do centenário do turismo na Terra das Cataratas. Obras na pista do aeroporto de Foz serão retomadas na segunda-feira. DENIT adia a licitação para reformas e melhorias na Ponte Internacional da Amizade. 11 horas e 8 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 13 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. A temperatura neste momento é de 27 graus, umidade relativa do ar de 58% e ventos a 5 km por hora neste sábado de tempo bom aqui na cidade, sol entre poucas nuvens e assim deve permanecer ao longo de toda a jornada conforme a previsão do CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. Para amanhã, domingo, também tempo bom aqui na fronteira, céu claro, temperaturas entre 16 e 29 graus. Segunda-feira, pancadas de chuvas isoladas no período da tarde, mínima de 16, máxima de 25. Esta é a previsão feita pelo CIMEPAR para as próximas 48, quase 72 horas aqui na Terra das Cataratas. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens neste instante, embora no aeroporto de Foz do Iguaçu já todos os voos tenham sido remanejados para depois de meio-dia, em função aí de que segunda-feira começa um novo período de reformas no aeroporto. Daqui a pouco vamos trazer detalhes a respeito deste assunto, mas desde já adianto aí que das 7 da manhã até o meio-dia, a partir de segunda-feira, todos os dias o aeroporto fechado por pelo menos 45 dias para reformas ali na pista do terminal. Na BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, atenção quanto ao tráfego intenso nas imediações da Ponte Internacional da Amizade. Movimento de veículos continua maior no sentido Paraguai. Temos agora fila de mais de 1 quilômetro ali na descida da BR-277 para quem segue no sentido Paraguai. Muita gente aí já procurando, inclusive, presentes para o Dia dos Pais, que será celebrado na próxima semana. Na região do trevo da Avenida Paraná, atenção, diminua a velocidade ao se aproximar ali no local. Obras em andamento, Ponte Internacional da Amizade. Já dissemos aí que panorama complicado no sentido Paraguai. Para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, daqui a pouco também devemos ter longas filas neste trajeto. Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, registro de lentidão agora na aproximação à aduana de Puerto Iguaçu. O motorista tenha atenção e esteja com os documentos em mãos para agilizar os procedimentos de passagem ali pela fronteira. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 1 milhão e 500 mil litros de água por segundo, uma vazão considerada normal para esta época do ano, nem abaixo e nem acima do que é previsto aqui para a região neste período. Se você vai se deslocar em direção ao Parque Nacional do Iguaçu, atenção, tráfego intenso na BR-469, desde a rotatória ali com a Avenida das Cataratas até a chegada no centro de recepção de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 16 minutos e, como dito na abertura do programa de hoje, um dos temas em debate nesta semana entre ambientalistas e gestores turísticos é a questão das parcerias público-privadas nos parques nacionais brasileiros. Ambientalistas e o próprio governo apostam nessa ideia, mas muita coisa ainda precisa ser feita para isso se tornar realidade na maioria das unidades de conservação. Um estudo entregue ao Ministério do Turismo mostra que as parcerias poderiam gerar para a economia nacional 168 bilhões de reais em 10 anos. Por outro lado, moradores das áreas próximas aos parques esperam que as PPPs, como são chamadas, priorizem as questões ambientais e não apenas comerciais. Confira na reportagem especial produzida para a CBN de São Paulo, Eliezer dos Santos. A canção País Tropical, eternizada na voz de Jorge Ben, resume nos primeiros versos com bastante clareza um dos maiores atrativos do Brasil, a natureza. Mas, de acordo com especialistas, ela poderia ser muito melhor explorada aqui no nosso país, tanto na questão de turismo quanto no quesito preservação ambiental. Uma das soluções apontadas é a utilização de parcerias entre os setores público e privado. As ministras do Meio Ambiente e do Planejamento, Isabela Teixeira e Miriam Belchior, assinaram há 3 anos um acordo para estimular PPPs em unidades de conservação federais. Mas muita coisa ainda não seguiu em frente. Um estudo realizado pelo Instituto Semeia mostra que o potencial dessa forma de gestão garantiria uma receita adicional na economia de 168 bilhões de reais em 10 anos. No entanto, especialistas reforçam que não se deve confundir essa alternativa como uma simples privatização dos parques nacionais. Empresas, ONGs e até mesmo associações ficam responsáveis por questões como limpeza e combate aos incêndios florestais. Além disso, a gestão de equipamentos culturais e científicos vinculados às áreas de preservação. Jericoacoara, no Ceará, vive um grande debate sobre uma possível administração privada do parque. A última audiência pública sobre o assunto ocorreu em março, mas sem chegar a um consenso. O presidente do Conselho Comunitário da Vila de Jericoacoara afirma que atualmente não há um controle para entrar na área do parque e isso afeta diretamente a preservação. Helenildo Silva explicou que a população conseguiu derrubar algumas propostas que iriam ao edital, como a construção de hotéis e restaurantes na área. Ele é a favor da parceria, mas reforça que uma possível PPP também deve ser fiscalizada de perto, para que as questões comerciais não sobreponham as de preservação. Então, não tem sentido vir uma empresa, né, privada fazer uma concorrência com a vila, se a vila já tem uma estrutura muito boa, na realidade. Vai ficar basicamente, o KPPP vai ser o controle de entrada. O veículo de visitante vai ficar na entrada do Parque Nacional. Não vai adentrar a vila de Jericoacoara. Nied Guidon, uma das mais respeitadas pesquisadoras do Brasil, é a guardiã do Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no sudeste do estado do Piauí. O local tem a maior concentração de sítios pré-históricos do continente e é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Mas todo esse material está ameaçado devido ao baixo investimento governamental, avalia a presidente da Fundação Museu do Homem Americano. Olha, a fundação, normalmente nós deveríamos estar somente fazendo pesquisas. Mas como a gente verifica a deficiência do governo federal para manter o parque, como nós não queremos que o parque seja destruído, nós lutamos então para conseguir recursos e às vezes é o que eu digo, tem que vender carros, tem que dar um jeito para poder pagar o pessoal. O Brasil possui mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de áreas preservadas, divididas em cerca de 1.800 unidades de conservação. Para ter uma ideia, isso equivale a 3 vezes o tamanho da Espanha. Nessas áreas são proibidos a ocupação e o desmatamento ilegal para assegurar a conservação ambiental. A administração fica a cargo do Instituto Chico Mendes. Mas a falta de fiscalização e a incapacidade do poder público de averiguar todas elas preocupa, de acordo com a avaliação da diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Márcia Irota acredita que uma boa gestão deve englobar diversos atores, como o setor privado, a população e diversas esferas governamentais. Os parques realmente eles estão abandonados no contexto de uma agenda de país. O Ministério do Meio Ambiente está enfraquecido, tem poucos recursos para fazer uma boa gestão. Então, nós temos um modelo que realmente precisa ser inovado para que a gente possa ter uma melhor gestão dessas unidades. As parcerias público-privadas já ocorrem em grandes parques, como o Nacional do Iguaçu, no Paraná. Lá, as visitas turísticas são gerenciadas por uma concessionária que implantou um sistema de ônibus, construiu um novo centro de recepção de visitantes e áreas como quiosques e lojas. Um dos impactos imediatos, porém, foi o aumento dos preços. No caso da visita às cataratas, o ingresso incorporou o valor do transporte de uso obrigatório nos 11 quilômetros que separam o portão de acesso e as quedas d'água. A mesma empresa também gerencia os parques nacionais da Tijuca no Rio e Fernando de Noronha. O estudo que foi desenvolvido pelo Instituto Semeia foi entregue para análise do Ministério do Turismo. Com colaboração de Guilherme Wojciechowski, de São Paulo, Eliezer dos Santos. Material que está disponível no site cbn.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 22 minutos e o programa de incentivo à aviação regional no Brasil, anunciado nesta semana pelo governo federal, pode trazer como efeito colateral, por incrível que pareça, prejuízos ao Aeroporto Internacional Cataratas em Foz do Iguaçu. Embarcar no aeroporto de Cascavel para São Paulo ou Curitiba, por exemplo, deve ficar mais barato que partindo de Foz, fazendo com que muitos passageiros aqui da região migrem para o terminal cascavelense. Quem traz as informações direto de Cascavel é a repórter Isabela de Oliveira. Uma medida provisória deverá incentivar a aviação regional com a isenção de taxas de embarque para aeroportos com até 800 mil embarques por ano e aeronaves com até 60 lugares. A publicação estabelece isenção de taxas de embarque para os passageiros, tarifas aeroportuárias e de navegação para as companhias e ainda até 50% dos assentos bancados pelo governo. A medida vai alcançar o aeroporto de Cascavel, uma vez que mais de 100 mil passageiros embarcaram por aqui no ano passado. Segundo o presidente da Cetrans, Paulo Gomes, a medida prevê uma série de benefícios aos aeroportos regionais. São inúmeros fatores que nós podemos dizer. Um deles é o programa FENAC, onde os aeroportos regionais estarão recebendo recursos por parte do governo federal nas suas melhorias, obras tanto de pista quanto de terminais de passageiros. E daí também outras situações que é o caso objetivo desse programa, é aumentar o acesso da população brasileira ao sistema de transporte aéreo, também integrar aí comunidades isoladas a toda a Rede Nacional de Aviação Civil e facilitando esse acesso às regiões, especialmente as que têm potencial turístico, né, e etc. E também uma outra situação que podemos ressaltar, que é de suma importância aí desta medida, é que fica a União, conforme essa regulamentação do Poder Executivo, autorizada a conceder a subvenção econômica. O que, que é isso? É estar, então, através do governo federal, pagando parte da passagem aérea, certo? Quando a pessoa, quando o cidadão, em se valendo de estar usando um aeroporto regional, então parte da sua passagem e também taxas de embarque, isso será bancado através desse programa, o PEDAR. Segundo ele, viajar de avião por Cascavel ficará muito mais barato do que partindo de Foz do Iguaçu. Você pegando um voo, estando, vamos fazer aqui uma suposição, estando em Medianeira, você teria duas opções, ou pegar no aeroporto de Foz do Iguaçu ou pegar no aeroporto de Cascavel. Fica mais interessante, ou ficará mais interessante através dessa medida provisória, de que a sua passagem ela ficará mais barata, você partindo de Cascavel do que você partindo de Foz do Iguaçu, que Foz do Iguaçu é aeroporto internacional. Então, nos aeroportos domésticos, nos aeroportos regionais, nós teremos essas medidas aí sendo alimentadas, sendo beneficiadas. Então, isso vai de encontro às condições aí, o próprio país, com sua vasta extensão territorial. Então, ter um programa como esse é de fundamental importância para que nós possamos ter essa mobilidade das pessoas e o transporte aéreo é o transporte que realmente dá essa rapidez, essa dinâmica, esse conforto e, acima de tudo, segurança para as pessoas estarem se movimentando nas suas necessidades. Segundo ele, o valor da taxa de embarque, que tem parte investido no aeroporto de Cascavel, continuará sendo aplicado. Ele funciona da seguinte forma, dos 100% do valor que você paga aqui na taxa de embarque, então 60% fica aqui, no caso, então, para o operador do aeroporto, a Cetrans, e 40% vai para o fundo Ataero. Isso vai continuar da mesma forma, só que quem vai bancar essas taxas de embarque, daí, no caso, passa a ser o programa PEDAR, certo? Através da Secretaria da Aviação Civil para os aeroportos regionais. Os outros aeroportos continuam da mesma forma, não tem isenção nenhuma, não tem outro meio senão a forma como está hoje. Segundo a Cetrans, a média de passageiros no aeroporto de Cascavel é de 20 mil por mês. Isabela de Oliveira, repórter CBN. 11 horas e 26 minutos. CBN Turismo. Marcada para a última segunda-feira, a entrega das propostas das empresas interessadas no projeto de revitalização da Ponte Internacional da Amizade, com a construção de passarelas cobertas, habilitação dos mirantes e renovação completa do espaço, foi adiada pela direção do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em Brasília. A nova data está marcada para este mês de agosto. O repórter Eli Silva conversou com o coordenador do DENIT em Foz do Iguaçu, Vicente Veríssimo Júnior, que deu detalhes sobre o adiamento. Foi adiada, na verdade, né, para o dia 12 de agosto, tendo visto o fato de que no dia 22 de julho foi publicada pela Comissão de Licitação, no Diário Oficial da União, uma errata, né, uma alteração no edital sobre a parte dos encargos sociais. Como isso implica na alteração assim, das propostas, né, nos preços, para evitar problemas de alguma empresa participante vir a ser prejudicada, a comissão houve por bem dar um prazo maior, alterando consequentemente para o dia 12 de agosto a apresentação das propostas. O que pode alterar nesse caso, já que foi cancelado no dia de hoje? Olha, a única coisa que vai alterar é que a gente vai ter aí um atraso, provavelmente, de uns 15 dias a mais, né, para as obras virem a ser iniciadas. A gente tinha anteriormente uma previsão aí de uns 60 dias a partir da data de hoje. A gente acrescentaria mais uns 15 dias, que são esses que justamente vai ocorrer agora essa defasagem até o dia 12 de agosto. Muda alguma coisa no cronograma ou não? Não, não vai mudar. Após a assinatura do contrato e a ordem de serviço, a empresa que vencer a licitação ela vai ter 12 meses para executar as obras. Tempo que é bastante suficiente para a execução das mesmas. Ok, alguma informação a mais com relação a essa alteração de hoje ou não? Não, não há nenhuma alteração. Nós apenas queremos informar que temos empresas que já fizeram visita para obrigatória, né, para participar dessa licitação, e a gente acredita que no dia marcado, dia 12 de agosto, a licitação deverá se realizar e a gente espera que conclua com a bom termo, né, com êxito, para que já possa ser contratada a empresa para fazer essas obras. Palavras de Vicente Veríssimo Júnior, coordenador do DENIT em Foz do Iguaçu, em entrevista na segunda-feira ao repórter Eli Silva a respeito do adiamento da entrega das propostas às empresas interessadas no projeto de revitalização da Ponte Internacional da Amizade. Este conteúdo está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito do projeto que pretende resgatar as memórias do centenário do turismo na Terra das Cataratas. Também vamos conversar com Rui Carvalho, consultor que está deixando o cargo de superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau após 12 meses de contrato. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 33 minutos, temperatura já de 29 graus aqui na cidade de Foz. E a Superintendência da Infraero em Foz do Iguaçu comunicou que as obras de reforma na pista do Aeroporto Internacional Cataratas serão retomadas a partir de segunda-feira. Os trabalhos foram iniciados no final de 2013 e paralisados no período da Copa do Mundo em função do aumento na demanda do aeroporto local. Segundo o superintendente Eduardo Renato Ludwig, em nota enviada à imprensa, não foi possível concluir esta obra no prazo previsto, ou seja, no mês de maio, em razão do excesso de dias chuvosos no oeste do Paraná. Com a retomada das obras, o aeroporto voltará a estar fechado para pousos e decolagens no horário entre as 7 da manhã e o meio-dia. Os 3 voos da Gol e os 2 da TAM, que originalmente passariam pelo aeroporto por este horário, foram remanejados para o início da manhã ou então para depois do meio-dia. Os serviços ainda pendentes são a pintura da sinalização horizontal da pista de pouso, recapeamento e pintura das 3 pistas de taxiamento, e recapeamento de uma parte, cerca de 15% do pátio de estacionamento de aeronaves. Os trabalhos devem durar entre 20 e 45 dias, porém, por precaução, o remanejamento dos voos foi agendado para 60 dias. CBN Turismo. E o município de Foz do Iguaçu completou, em 10 de junho de 2014, seu primeiro centenário de emancipação. O turismo, importante atividade econômica iguaçuense, foi um dos destaques desta história. Em entrevista ao programa CBN Foz, a jornalista e coordenadora do projeto 100 anos de turismo em Foz do Iguaçu, Letícia Lichakovsky, deu detalhes sobre esta iniciativa. Foz do Iguaçu é o que é hoje por causa do turismo. Então, nesse ano de centenário, nós não podíamos deixar de homenagear esse setor e as pessoas que tornaram, né, essa força que é hoje. Como é que vai ser trabalhado isso? É uma parceria, inclusive, você que faz parte do portal clickfoz.com, é uma parceria entre várias entidades daqui da região? Isso, exatamente. Então, é uma parceria do Polo Iguaçu, a Secretaria Municipal de Turismo, o Clickfoz e o Hotel Bourbon. Né, nós estamos montando aí, buscando 100 personalidades que pioneiros do turismo aqui em Foz do Iguaçu. Então, a gente está montando uma timeline que vem lá desde 1914 e estamos fuçando, caçando nomes, porque é gente para achar. Mas está sendo bem bacana. Nós estamos montando um site que vai ser lançado aí na semana que vem, né, onde todos esses nomes estarão disponíveis, a biografia, o que, que fizeram pelo turismo aqui em Foz do Iguaçu. Né? Então, a gente está montando para a semana que vem tá no ar e todo mundo conhece essas pessoas. E é um resgate realmente necessário com relação ao turismo iguaçuense, porque quando nós olhamos até a linha histórica do município em si, nós vemos que alguns dos fatos estão intrinsecamente relacionados ao turismo. Por exemplo, a passagem do Santos Dumont aqui pela fronteira, uhum, a questão da criação do Parque Nacional, ou seja, uma história lá de trás mesmo. Totalmente. Então, a gente até tenta explicar isso, né? Que não dá para contar a história de Foz do Iguaçu sem contar o turismo, sem contar a história do turismo junto. Então, como você bem citou, Santos Dumont, nossa, mas o que, que o pai da aviação tem a ver com Foz do Iguaçu, por né? Por que é que ele veio para cá, que né? Por que tem aquela estátua do Santos Dumont nas cataratas? Mas ele foi, assim, de extrema importância, porque foi ele o primeiro, né, a sugerir que o Parque Nacional, que até então, lá em 1916, pertencia a um uruguaio. E não dá para entender, né? Não dá para imaginar hoje em dia uma fazenda com as cataratas. Com as cataratas. Quintal, pensa, né? que o Uruguai é sortudo, né? Então, e foi ele que falou para o Federico Engel, que era também o primeiro hoteleiro de Foz do Iguaçu, disse que aquela terra não poderia pertencer a uma só pessoa. Então, isso em 1916. O Parque Nacional do Iguaçu foi criado só em 1939, ou seja, foi ainda um longo caminho, né? Então, várias outras pessoas tiveram participação para isso acontecer. Até um parque estadual, né? Criado um pouco antes ali do Parque Nacional em si. Tocando nesse assunto agora, chega a ser surreal, né? Lembrar de uma época em que as Cataratas do Iguaçu não eram de domínio público e, enfim, não sei se foi sorte ou esperteza comprar aquele terreno, pois, né? Pois é, e isso que a gente tem visto, assim, resgatando essa história, como mudou. Em 1940, por exemplo, o trecho ali do Hotel Cassino, vamos dizer, até as cataratas, levava 3 horas. Então, isso também, hoje não dá para pensar, em 3 horas a gente chega o quê? Passa até de Cascavel hoje. Em 3 horas, então, sai do centro, visita as cataratas e muitas vezes volta. Volta, até, né? Visita, passa ali no Museu de Cera, se der tempo vai até Itaipu. Então, mudou muita coisa, com certeza. Você tocou também na questão da hotelaria. Nesses 100 anos, tivemos um crescimento enorme desse setor aqui em Foz do Iguaçu, mas vale lembrar aí o primeiro hoteleiro aqui da cidade, já nos primeiros anos do município, já fundando a primeira hospedagem na nossa cidade? Isso, em 1916. Então, olhando a foto, assim, é uma casa, né? Não dá nem para dizer que é um hotel. Que eu acho que ficou, assim, mais conhecido, isso alguns anos mais tarde, se eu não me engano, na década de 20... foi o tal do Balança, Mas Não Cai, ali na Avenida Brasil, onde hoje é uma agência de banco, né? Agência bancária, vamos até citar aqui o nome para que as pessoas possam localizar, porque muitas vezes é difícil, mas é ali onde hoje é o HSBC, o HSBC, né? Exatamente. Então, Balança, Mas Não Cai, era um hotel de madeira e pelo nome já dá para entender mais ou menos como é que funcionava, né? E esse hotel nunca chegou a ficar cheio, acho que ele não tinha 30 quartos. E nunca chegou a ficar cheio. Então, também uma outra realidade que hoje a gente não tem como imaginar. E também vale lembrar aí alguns fatos, porque muitas vezes os visitantes que vinham para conhecer as cataratas, até pela dificuldade de locomoção aqui para Foz do Iguaçu, vinham pelo lado argentino e ficavam do lado argentino, em Porto Iguaçu. Ou seja, naquela época, Foz do Iguaçu acabava perdendo muitos de seus potenciais clientes para o lado argentino? Sim, sim. É, porque aqui demorou um pouquinho, né, para criar essa estrutura. Por exemplo, desde a descoberta das cataratas lá, do Cabeça de Vaca, acho que os visitantes que passaram, demorou uns 300 anos para as cataratas voltarem a ser visitadas, pelo menos em registro, né? Então, assim, Foz do Iguaçu, o turismo de Foz do Iguaçu foi realmente construído nesses 100 anos. Por isso que a gente faz questão de contar essa história, de homenagear os responsáveis, né? Por toda essa história, por toda essa força que o setor tem hoje. E sem dúvida alguma uma história aí, uma bela história para ser contada, claro, durante todo esse tempo, né, períodos de altos e baixos no turismo, mudanças no perfil turístico aqui da Tríplice Fronteira, a questão das compras, enfim, várias alterações ao longo dos anos. E o momento atual, aí, o centenário do turismo em Foz do Iguaçu, um momento de grandes investimentos, expansões, ou seja, é um registro também para a posteridade, registrar esse atual momento, para que daqui a 100 anos alguém também venha, né, em substituição a todos os que estão, né, aqui, façam o bicentenário de Foz. Com certeza, imagina pensar assim, nossa, naquela época a Rodovia das Cataratas era pista única. Né? Que esperamos que seja a dupla e não, né, muito tempo, né? Eu tentei dar uma deixa aqui, né? Mas, então, com certeza isso vai ser uma referência, né? Pelo menos é o que a gente espera para o futuro. Para a gente também, que afinal de contas nós também estamos construindo a história, né? Continuamos isso. Letícia, com relação a plataformas, você falou a respeito do lançamento de um site com todo este material. E hoje nós sabemos que a questão do multimídia é realmente fundamental, né? Como é que vai ser trabalhado todo este projeto 100 anos de turismo em Foz do Iguaçu? Isso. Então, nós estamos montando o site que vai ser www.cliquefozdoiguaçu.com.br/turismo100anos. Esse 100, ele é numeral. Ele está para ser lançado na semana que vem. E, enquanto isso, as pessoas podem acompanhar pelo Facebook. Nós criamos um evento, então também é só procurar lá Turismo 100 Anos, vai ter o evento criado pelo Clique Foz, e ali nós vamos atualizando, até porque para encerrar, né, e entregar as homenagens que nós queremos, nós vamos fazer uma noite de gala lá no Hotel Bourbon. Então também, quem se interessar, aí vai dar para comprar o convite. Também ainda não temos datas nem valores, porque isso vai ser só lá depois das eleições, em outubro, mas já para ficar de olho. E fica também a dica aí para quem ouve neste momento, porque muitas vezes a pessoa tem em casa ali algo que em seu devido momento não tem, não deu a devida importância, né? Mas, por exemplo, um ingresso antigo do Parque Nacional do Iguaçu, algum postal da década de 60, 70, alguma fotografia, tudo isso pode ajudar também a fazer parte da história do turismo, né? Exatamente, e não só isso. No site vai ter um espaço para as pessoas, para a comunidade indicar nomes, né? Ah, eu tenho um avô que trabalhou no Hotel das Cataratas ou que fez alguma coisa. Então, tem lá um espaço para você deixar o nome de quem que você quer indicar, a história. E assim, né, para a comunidade também ajudar a gente a levantar esses 100 nomes, né, de repente até mais, da história do turismo de Foz do Iguaçu. Entrevista com a jornalista Letícia Lichakovsky sobre o projeto que pretende resgatar a história dos 100 anos de turismo em Foz do Iguaçu, homenageando também as personalidades que escreveram a história deste centenário de atividades. Entrevista disponível na íntegra em cbnfoz.com.br. CBN Turismo. Superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau, durante os últimos 12 meses, o consultor Rui Carvalho foi o convidado de ontem no quadro Café com a CBN. E na conversa comigo e com o comentarista político Hélio Eduardo Lucas, Carvalho falou sobre o trabalho desenvolvido na instituição e o processo de estruturação do turismo iguaçuense. Evidentemente foi muito pouco tempo, né? 12 meses, mas não foram 12 meses normais, comuns, foram 12 meses bastante atípicos, porque, vamos lá, eu peguei uma equipe precisando de reestruturação, ou melhor, peguei a equipe desestruturada. Vamos lembrar que a executiva anterior, a Cris, tinha saído 3 meses antes da minha chegada, o que significa que o convênio ficou ali 3 meses sem comando técnico, então isso atrapalhou um pouquinho a retomada. Houve uma coincidência, 3 dos principais funcionários estavam afastados por licença maternidade, então a equipe estava completamente desestruturada. E enfentramos aí em 2014 um ano completamente atípico, com Copa do Mundo, com eleição das empresas, enfim, principalmente a área de eventos, está um pouquinho mais com o pé no freio, aguardando expectativa o que vai ocorrer. Entretanto, houve algumas ações que foram implementadas, são coisas que são de rotina, que o executivo faz num convênio bureau, como organização interna de processos, etc., reestruturação da equipe. É bom notar também, no meio do processo desses 12 meses, mudamos também a diretoria, né? Acabou o mandato de uma diretoria, foi eleita outra diretoria em dezembro. Mesmo assim, nós conseguimos, como conquista principal, eu aponto o desenvolvimento, a criação, desenvolvimento e implantação de uma política de apoio a eventos que não existia no convention e que hoje é responsável por dar tratamento, equânime a qualquer solicitação de apoio a eventos. O que acontecia até então é que o evento era apoiado ou não de acordo com critérios subjetivos. Com essa implantação dessa política de apoio a eventos, clara, há instrumentos que permitem classificar os candidatos a apoio em eventos tipo A, tipo B, tipo C, e cada um dessas categorias tem direito a este ou aquele item de apoio. Não vamos entrar no mérito aqui técnico, mas é mais ou menos isso. É um apoio que é organizado e que oferece critérios conhecidos para todo mundo. Nós também conseguimos baixar bastante, em cerca de 40, 45% a inadimplência, era um problema crônico também do convention, um mantenedor que deixa de pagar, enfim, que atrasa bastante. A gente implantou um processo de cobrança amigável, mas um processo que fez com que isso caísse pela metade. E houve, claro, todo um ganho de aliás, essa era a proposta quando me contrataram, que era profissionalizar a gestão do convênio. Hoje, a diretoria intervém muito menos do que no passado, o convênio já consegue trabalhar mais com as próprias pernas. E, enfim, haveria muito mais, claro, a fazer. A parte de eventos, principalmente, é bom deixar frisado que foi uma instrução, uma postura da própria diretoria eleita em dezembro, que foi que a gente passasse a dar prioridade ao setor de eventos, uma vez que o setor do que nós chamamos de visitas, do turismo e do lazer, já estava bem equacionado, estava bem resolvido. Eventos é que estava trabalhando um pouco aquém da capacidade de Foz do Iguaçu, e foi isso que nós fizemos ao longo desses 12 meses. Rui, o Guilherme já colocou muito bem, você é considerado um dos maiores especialistas nesse segmento de conventions, entretenimento, eventos, ou seja, é do ramo. E por isso foi convidado para vir a Foz. Aqui nós temos por mania nossa de convidar sempre os melhores dos seus segmentos. É assim que funciona em Foz. Aqui vem os melhores. E o senhor agora está indo, depois de um ano, está nos deixando. Eu gostaria que o senhor explicasse a quem nos ouve o motivo da sua ida, porque afinal ficou 12 meses, o senhor está indo, naturalmente será uma perda para o segmento turístico da região. Está indo embora e... duas perguntas, não só. Eu quero que o senhor nos diga por que está indo embora e o que falta fazer para efetivamente aumentar-se o número de visitantes ao destino Foz. O que tem que ser feito ainda que não foi feito? Bom, vamos primeiro à primeira pergunta. Por que eu estou indo embora? Na verdade, eu nem sei se eu estou indo embora. Quer dizer, eu estou indo embora do convention e creio que essa foi a origem da sua pergunta, se eu estou indo embora de Foz ou se eu estou indo embora do convênio. Eu estou indo embora do convênio por uma decisão da diretoria, do conselho diretor, que não me compete discutir. Quem trabalha em cargo de confiança como eu está sempre sujeito a esse tipo de decisão, e nem sempre as coisas são... nem sempre há um motivo concreto, enfim, há um conjunto de razões. Por alguma razão dessas, a diretoria entendeu que o contrato não deveria ser renovado, e eu honestamente não contesto a decisão, saio mantendo o melhor relacionamento com todos e agradecendo o apoio que eu tive ao longo dos 12 meses. Por outro lado, eu não pretendo sair da cidade, não pretendo sair de Foz. Eu já disse a todo mundo com quem eu tenho convivido que eu gostei muito da cidade, gosto muito, acho que tem uma qualidade de vida muito, muito boa, e eu estou procurando permanecer em Foz. Não sei até que ponto isso é possível, quer dizer, eu deixei o convênio ontem, estou aguardando agora aí a reação do mercado, ver se surge alguma proposta, ou então eu tenho uma empresa de consultoria também, trabalhar com alguns projetos de consultoria. Com relação ao que falta fazer, eu creio que o caminho está apontado. Nós temos um modelo que é único no Brasil, que é o modelo de gestão integrada do turismo, que vem sanar um dos principais problemas que eu encontro em outros destinos, que é a eterna, eu não diria briga, mas o eterno desalinho de estratégias entre o setor privado e o setor público. Isso foi aparentemente resolvido em Foz do Iguaçu com a gestão integrada, ou seja, através dela o convention, que representa a iniciativa privada, trabalha em perfeita sintonia com a Secretaria de Turismo, com o Poder Público, enfim, com os outros parceiros, com o Contur, com o Itaipu, etc. Isso acho que é um modelo vencedor. Agora, é preciso sempre levar em conta que essa mudança que aconteceu no turismo de Foz, que era um turismo, que é ainda um turismo muito, muito voltado para aquele pacote tradicional de 3 dias. Qualquer operadora, qualquer agência de viagens do Brasil inteiro, quando você pergunta por Foz, é a visita a Itaipu, a visita às cataratas e compras no Paraguai. Então, esse é o pacote clássico, o pacote de 3 dias. O que é preciso fazer para melhorar o fluxo é exatamente combater esse pacote de 3 dias. Isso o convention e a gestão integrada têm feito ao longo dos últimos 12 meses que eu acompanhei, que é mostrar aos profissionais de turismo, aos agentes de viagens e aos operadores, que Foz do Iguaçu tem muito mais atrativos do que 3 dias. Quer dizer, os atrativos que existem nessa cidade atualmente vão muito além dos 3 dias que costumam ser vendidos nos pacotes tradicionais. E só para citar alguns exemplos, por exemplo, Itaipu tem 8 programas possíveis e só se vende um ou vende-se prioritariamente um programa. Entretanto, são 8. A mesma coisa acontece com Parque Nacional, acontece com o Parque lá do Argentina, enfim, agora temos mais um outro atrativo, acabou de inaugurar o parque o Museu de Cera, que terá um parque de dinossauros, enfim, o Museu do Automóvel. Então, a cidade de hoje já apresenta atrativos suficientes para o hóspede ficar, para o turista ficar 5 dias, uma semana. Isso é uma questão cultural, vem de muitos anos. Vem da época que o turismo de Iguaçu, de Foz do Iguaçu, era um turismo de apenas de compras, né, do popular sacoleiro. É claro que compras continua sendo um componente importante do portfólio de turismo de Foz do Iguaçu. Mas ele não pode ser apenas a única razão da viagem, como era até 2007, por exemplo. Isso vem sido adequadamente trabalhado e, claro, que dará frutos com o passar dos anos, mas é preciso, insisto, bater nessa tecla de que Foz do Iguaçu é um destino para pelo menos 5 dias e não para 3 dias. Vou lhe perguntar especificamente a respeito do turismo de compras, porque a gente sabe que existem destinos no mundo que são extremamente especializados na questão das compras. Agora, aqui Foz do Iguaçu tem 2 pontos que a gente deve marcar no horizonte. O primeiro deles, essa redução da cota que estima-se será aplicada a partir de julho de 2015, e também a própria adequação das alíquotas do Mercosul, que não deve demorar muito para acontecer e deve também reduzir a competitividade dos preços, o abismo de preços entre Brasil, Paraguai e a Argentina. Por outro lado, está chegando também a regulamentação das lojas francas, né, os free shops aqui na cidade de Foz do Iguaçu. O cenário eu sei que é nebuloso, isso para todo mundo, mas na sua experiência, da sua análise, o que é que podemos esperar com relação ao turismo de compras? Deve continuar sendo uma aposta juntamente com as outras atrações aqui do nosso destino ou devemos focar em outras áreas de atuação? Eu acho que as coisas têm que ser feitas paralelamente, concomitantemente. Dizer que assim, abandonar o turismo de compras é impossível, está fora de questão. Qualquer cidade de fronteira, e assim, eu até digo, a gente já conversou em outros programas, eu sou português, né, originariamente de uma região de fronteira também, então estou acostumado com essa temática. É impossível você evitar o turismo de compras quando você trabalha num destino de fronteira. Agora, é preciso também deixar claro que o turismo de compras, às vezes me parece que o próprio iguaçuense se esquece disso. O turismo de compras, ele é atrativo para determinados tipos de público. Ele não representa o turismo de Foz do Iguaçu, não é só o turismo de compras. Porque não faz muito sentido você trazer um cidadão lá de Chicago para comprar um celular no Paraguai. Não, isso não acontece. É um turismo voltado para uma determinada parcela do turista doméstico. E se, por exemplo, Foz do Iguaçu é a segunda cidade brasileira que mais recebe turistas internacionais, é a terceira cidade brasileira que mais recebe eventos internacionais, para mim fica claro que nós já estamos trabalhando, já existem alternativas que justificam que o turismo de compras é apenas um componente do portfólio e não a única razão de visitar Foz do Iguaçu. Agora, é claro que sempre é, eu chamo o turismo de compras, enquanto dirijo o convention, as nossas captações, etc., o turismo de compras é como se fosse a cerejinha do bolo, mas existe o bolo, e o bolo não são as compras, o bolo são as cataratas, o bolo é Itaipu, são dois atrativos únicos no mundo que nós temos aqui na mesma cidade. É claro que com tudo isso que tem, claro, na área de eventos também, infraestrutura hoteleira, que é fantástica, né? Com tudo isso, se ainda há possibilidade, principalmente no caso de eventos, para os acompanhantes terem uma programação interessante de compras no mercado, para o mercado brasileiro, é um plus. Mas a gente não pode achar que o turismo de Foz do Iguaçu se baseia apenas em compras. Com relação ao futuro, eu acho que eventualmente haverá alguma mudança, principalmente com a implantação das lojas francas, né, dos free shops, mas eu acho que continuará sendo um atrativo a mais no portfólio de Foz do Iguaçu. Participação de Rui Carvalho aqui nas ondas da CBN, material que está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. Agora 11h55, na volta vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. 11 horas e 58 minutos, 29 graus a temperatura em Foz, e o Instituto Chico Mendes e a concessionária Cataratas S.A. promovem no próximo sábado, dia 9 de agosto, uma edição especial do Luau das Cataratas, o passeio noturno nas quedas d'água, banhadas apenas sob a luz da lua cheia. Nesta edição, um dos focos do passeio será a celebração do Dia dos Pais, com crianças de 2 a 11 anos e idosos brasileiros acima de 60 anos pagando apenas meia entrada, no valor de R$ 22,50. Além do passeio, a opção também de jantar no restaurante Porto Canoas, situado ali às margens do Rio Iguaçu. As vendas de ingressos ocorrem somente no dia na bilheteria do parque, a partir das 8 da noite, porém outras informações podem ser obtidas pelo fone 45-3521-4443 ou pelo site cataratasdeiguaçu.com.br. Em caso de mau tempo, o passeio será suspenso, uma vez que depende da luz da lua. CBN Turismo. Fim de semana de várias opções culturais na cidade de Foz do Iguaçu. Para quem gosta de cinema, hoje à noite no Sesc estará em cartaz o filme alemão Berlin is in Germany, do diretor Hannes Sterr. A exibição faz parte da Mostra de Cinema Alemão, realizada todas as sextas e sábados a partir das 8 da noite, com entrada gratuita. Outra opção mais do que divertida é o espetáculo Gargalhadas, do ator e comediante André Rangel, encenado no Teatro Barracão, também a partir das 8 da noite. Ele que esteve aqui na CBN ontem, enfim, nos informou que os ingressos antecipados custam R$ 10,00 e na hora ali na portaria R$ 20,00 será o preço cobrado do público. As opções de entretenimento seguem com a noite 70, 80 e 90 no Balinas Pub, apresentação do vocalista Andrea Buzik, ele que é vocalista da banda Dr. Sim, será apresentação no Zeppelin Old Bar, Alexandre Casarim com sertanejo no Woods Bar, e na ONU Music Hall, confraria e in-house são as atrações desta noite de sábado. Chegamos ao final do CBN Turismo de hoje, 2 de agosto de 2014. Trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Na sequência tem um repórter CBN, depois na continuação da programação da Rádio que Toca Notícia, programa Revista CBN. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.